Parábola das Galinhas. Assim falou Henri Cristo. Meus filhos, com o coração desolado, amargurado, angustiado, sou forçado a constatar que a maioria dos seres humanos continua inconsciente e obstinadamente a se comportar como as galinhas. Senão vejamos, pois, certamente vós haveis percebido como se comportam as galinhas ao amanhecer quando no terreiro esperam a comida. Ao perceberem que alguém sacode um recipiente com milho, a maioria se junta na direção do tratador e quando ele joga alguns grãos ou qualquer alimento que elas estão acostumadas a consumir, correm todas em busca da ração e comem até saciar o apetite. Agora, se o tratador joga uma comida que elas ainda não experimentaram, uma nova nutrição, elas ficam se olhando e sacudindo a cabeça de um lado para o outro, cacarejando receosas, cocó, cocorococó, até que uma delas toma a iniciativa e experimenta o novo manjar. Se ela repete o gesto, duas ou três acercam-se e se encorajam a fazer o mesmo. E quando essas bicam, uma vez mais, todas avançam sobre a comida e a consomem vorazmente, confiantes já sem receio algum, até mesmo as que ainda estavam no puleiro observando a distância, a semelhança dos humanoides que permanecem em cima do muro no aguardo dos acontecimentos cacarejando entre si. Se ele for Cristo, depois eu me aproximo e ele perdoa a minha covardia porque Cristo perdoa. A maioria dos seres humanos insiste em proceder desta forma em relação ao reino de Deus e comportando-se exatamente igual às galinhas, questionam os integrantes da SOST, dizendo: quantas pessoas há na igreja do INRI? Quantos frequentam assiduamente? Quantos creem nele? Quantos são ao todo? Há mais de uma década o reino de Deus está sediado em Curitiba e a maioria dos habitantes dessa cidade, deste país, antes de identificar-me, observando meu rosto e ouvindo minha voz, preocupa-se em saber quantos me seguem. A eles o que interessa é o número, pois comprazem-se em massificar-se num homogêneo galinheiro e não se interessam em decifrar os mistérios da Santíssima Trindade em minha face, que revela a autenticidade da minha identidade. Preferem comer a comida cebosa ministrada pelos proscritos sacerdotes, embustólogos, falcatruólogos, engodólogos, militantes da proscrita igreja declarada proscrita pelo Altíssimo em 28/2/82, traidores da causa divina, servos do demônio que se dizem teólogos, a meretriz do Apocalipse 17. Se alguém dentre vós ainda não compreendeu o significado desta parábola, vos explico então. A comida cebosa são as espúrias orações que trazem em seu bojo blasfêmias contra o Senhor, a exemplo de Santa Maria, Mãe de Deus, como se fosse possível Deus, meu Pai, único ser incriado, Criador Supremo, único ser digno de adoração e veneração, ter mãe. E quem seria o pai da mãe de Deus? E dos sacramentos falsos vendidos como se fossem charutos, cachaça ou qualquer outra droga? Porque em verdade vos digo, desde que eu disse antes da crucificação, dai de graça o que de graça recebestes, Mateus 10, versículo 8, todo e qualquer sacramento com preço é falso. E agora que voltei sem livre arbítrio, para, em obediência a meu Pai, Senhor e Deus, libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira, oferecendo a nova comida que é a verdade, a luz, a sabedoria, os ensinamentos da lei divina, João capítulo 16, versículo 12, eles recusam-se a experimentá-la por vergonha e medo da sociedade arcaica, iníqua, corrupta e moribunda. Assim procede a maioria dos seres humanos quando vê o Filho de Deus, emissário da Boa Nova, que é o novo manjar celestial. quando chegar a minha hora, meu pai romperá as cortinas negras do boicote, mostrando-me à humanidade de novo estes seres degenerados, sem opinião própria, sem caráter, encabrestados, agirão como as galinhas, correndo em minha direção no afã de se aproximarem de mim. Mas não conseguirão, pois os querubins e sentinelas os impedirão de provar do manjar celestial. Terão que se contentar com algumas migalhas, alguns fragmentos que porventura vierem a respingar fora do reino de Deus. Que a paz seja com todos, meus filhos.